sei che posso confiar em Deus, eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar, algo alto vem a provisão. Meu milagre está em tuas mãos. Em Deus eu posso descansar.